O que for se eu admito? Talvez eu tenha quebrado no fé, mas não foi porque eu quis. Eu tentei me segurar, mas aquela raba no grupo do zap me pegou desprevenido e eu perdi. Tava no meu zap, só tentando passar tempo enquanto mandava no grupo. Tem no fap no momento, dei o papo na DM. Não deixa postar gostosa, se nego posta menino. Perco no fap na hora, evitando ver status. Não entro no Facebook, meu Instagram desativado pra não passar tentação, porque não quero perder tudo por causa de um pipi duro. Não quero mais ser escravo da minha ejaculação. Por que tu mandou aquela raba lá no grupo? Por que mano, por ai, ai? Por que você mandou aquela raba lá no grupo? Agora eu vi aquela raba e agora eu vou perder tudo porque eu vi aquela raba. Muito fraco, muito fraco, muito fraco, muito fraco, muito fraco. Eu sou. O que for se eu admito? Talvez eu tenha quebrado no fé, mas não foi porque eu quis. Eu tentei me segurar, mas aquela raba no grupo do zap me pegou desprevenido e eu perdi. Ai, fuck.